Ficheiro 34. Henrik Wanger tinha adoecido. Estava de cama quando Mikhail lhe bateu à porta. Mas Anna deixou-o entrar dizendo que podia falar com o velho durante alguns minutos. Uma constipação de verão, explicou Henrik fungando. De que é que precisas? Tenho uma pergunta. Sim? Lembra-se de ter ouvido falar de um assassínio que aconteceu em Edastat, algures nos anos 40? Uma rapariga chamada Rebecca? Puseram-lhe a cabeça no fogo? Rebecca Jacobsen, disse Henrik, sem um segundo de hesitação. É um nome que nunca esquecerei, apesar de não o ouvir referido há muitos anos. Mas sabe do assassínio? Claro que sim. A Rebecca Jacobsen tinha 23 ou 24 anos quando morreu. Há de ter sido... Foi em 1949. Houve uma grande investigação, na qual eu desempenhei um pequeno papel. Sim? Oh, sim, a Rebecca era a nossa funcionária. Uma rapariga popular e muito atraente. Mas por que perguntas? Ainda não tenho a certeza, mas sou capaz de ter descoberto qualquer coisa. Vou ter de pensar no assunto. Estás a sugerir que pode haver alguma relação entre a Harriet e a Rebecca? Houve, foram quase 17 anos de diferença entre os dois. Deixe-me pensar. Volto a falar consigo amanhã, se estiver a sentir-se melhor. Mikhail não voltou a falar com Henrik no dia seguinte. Pouco antes da uma da madrugada, quando ainda estava sentado à mesa da cozinha a ler a Bíblia de Harriet, ouviu o ruído de um carro a atravessar a ponte a toda a velocidade. Olhou pela janela e viu luzes azuis rotativas de uma ambulância. Cheio de maus pressentimentos, correu para fora. A ambulância tinha parado diante da casa de Henrik Wanger, onde todas as luzes do resto do chão estavam acesas. Subiu os degraus em dois saltos e encontrou no vestíbulo uma Anna muito abalada. Foi o coração, disse ela. Acordou-me há pouco a queixar-se de dores no peito. E então desmaiou. Mikhail passou o braço pelos ombros da governanta e ainda assim estavam quando os paramédicos saíram, transportando o inconsciente Wanger numa maca. Martin, nitidamente perturbado, saiu atrás deles. Estava a dormir quando Anna lhe telefonara. Tinha os pés descalços, enfiados numas chinelas, e esquecera-se de puxar o fecho das calças. Fez um breve aceno de cabeça a Mikhail e dirigiu-se a Anna. Vou com ele para o hospital. Telefone ao Birger e veja se consegue apanhar a Cecília em Londres de manhã. E avise o Dirge. Posso ir eu à casa do Froda, ofereceu-se Mikhail. E Anna assentiu agradecidamente com a cabeça. Passaram vários minutos antes que um sonolento Froda respondesse ao toque de campainha do Mikhail. Tenho más notícias, Dirge. O Henrik foi levado para o hospital. Parece que é um ataque cardíaco. O Martin pediu-me para o avisar. Santo Deus! Exclamou Froda. Olhou para o relógio. É sexta-feira 13. Acrescentou. Só na manhã seguinte, depois de ter tido uma curta conversa pelo telemóvel com Dirge Froda e sabido que Henrik Wanger ainda vivia, Mikhail ligou para Erika para lhe dizer que o sócio mais recente da Millennium estava no hospital com um ataque cardíaco. Inevitavelmente a notícia foi acolhida com tristeza e preocupação. Nessa tarde, Froda foi visitá-lo para lhe dar os últimos pormenores sobre o estado de Henrik Wanger. Está vivo, mas muito mal. Teve um grave ataque cardíaco e, além disso, apanhou uma infecção. Viu-o? Não. Está nos cuidados intensivos. O Martin e o Birger estão com ele. Quais são as probabilidades? Diz Froda, agitou uma mão de um lado para o outro. Sobreviveu ao ataque, o que é bom sinal. O Henrik está em excelentes condições físicas, mas é velho. Vamos ter de esperar. Ficaram sentados em silêncio, imersos nos respectivos pensamentos. Mikhail fez café. Froda parecia terrivelmente infeliz. Tenho de perguntar-lhe o que vai acontecer agora, disse Mikhail. Froda ergueu os olhos. As condições do seu emprego não se alteram. Estão estipuladas num contrato que se prolonga até ao fim deste ano. Quer o Henrique viva ou morra. Não precisa de preocupar-se. Não, não era a isso que me referia. Queria saber a quem é que reporto na ausência dele. Froda suspirou. Mikael sabe perfeitamente que toda esta história a respeito da Harriet é apenas um passatempo para o Henrique. Não me parece, diz. Que quer dizer com isso? Encontrei novas provas. Falei por alto com o Henrique a respeito do assunto ontem de manhã. Receio que a nossa conversa possa ter contribuído para desencadear o ataque cardíaco. Froda olhou para ele com uma expressão estranha. Está a brincar, de certeza. Mikael abanou a cabeça. Nestes últimos dias, descobri material muito significativo relacionado com o desaparecimento da Harriet. O que me preocupa é nunca termos discutido com quem falo se o Henrique morrer. Fala comigo. Ok. Tenho de continuar com isto. Quer que o ponha a par da situação? Mikael descreveu o que tinha descoberto o mais concisamente possível e mostrou a Froda a série de imagens captadas na Jarnvägsgatan. Em seguida explicou como a própria filha desvendara o mistério dos nomes e números escritos na agenda. Finalmente sugeriu, como no dia anterior fizera com Henrique, a relação entre o desaparecimento de Harriet e o assassínio de Rebecca Jacobsen em 1949. A única coisa que guardou para si foi o rosto de Cecília Vanger na janela de Harriet. Queria falar com ela antes de colocá-la numa situação em que pudesse ser suspeita de qualquer coisa. A testa de Froda cavou-se numa ruga de preocupação. Acredita verdadeiramente que o assassínio da Rebecca teve alguma coisa que ver com o desaparecimento da Harriet? Parece improvável, admito, mas o facto é que a Harriet escreveu as iniciais RJ na agenda, ao lado de uma referência à lei do Antigo Testamento sobre a queima de oferendas. A Rebecca Jacobsen morreu queimada. Uma ligação à família Vanger é inescapável. Ela trabalhava para o grupo. Mas qual é a ligação à Harriet? Ainda não sei, mas quero descobrir. Vou dizer-lhe tudo o que disse ao Henrique. Vai ter de tomar as decisões por ele. Talvez devêssemos informar a polícia. Não, pelo menos sem a autorização do Henrique. O caso da Rebecca já prescreveu há muito tempo e a polícia encerrou a investigação. Não vão reabri-la passados 54 anos. Muito bem, o que é que vai fazer? Mikael pôs-se a andar de um lado para o outro na cozinha. Em primeiro lugar, quero seguir a pista da fotografia. Se pudéssemos ver o que a Harriet viu, talvez fosse a chave do mistério. Preciso de um carro para ir a Norcia seguir essa pista, até onde quer que ela me leve. Além disso, quero pesquisar os outros versículos do Levítico. Temos uma ligação a um crime. Temos mais quatro versículos que possivelmente são quatro outras pistas. Para isso preciso de ajuda. Que espécie de ajuda? Do que realmente preciso é de um assistente de pesquisa, com paciência para passar a pente fino velhos arquivos e jornais em busca de uma Magda e de uma Sara e dos outros nomes. Se eu tenho razão ao pensar que a Rebecca não foi a única vítima. Está a dizer que quer envolver mais. Há muito trabalho que tem de ser feito muito depressa. Se eu fosse um polícia envolvido numa investigação ativa, dividiria o tempo e os recursos e poria pessoas a procurar por mim. Preciso de um profissional que conheça o trabalho de arquivo e seja de confiança. Compreendo. A verdade é que julgo saber de uma especialista na matéria, disse Froda. E antes que pudesse impedir-se, acrescentou. Foi ela que fez a investigação a seu respeito. Que fez o quê? Perguntou Mikael. Estava a pensar em voz alta, disse Froda. Não é nada. Acho que estou a ficar velho. Mandou alguém investigar-me? Não é nada dramático, Mikael. Queríamos contratá-lo e precisávamos de saber que espécie de pessoa era. Por isso o Henrique parece saber sempre exatamente como me apanhar. E foi muito aprofundada essa investigação? Bastante. Abarcou os problemas da Millennium? Frodo encolheu os ombros. Era um aspecto pertinente. Mikhail acendeu um cigarro, o quinto do dia. Um relatório escrito? Mikhail, não é motivo para ficar tão agitado. Quero ler esse relatório. Ora vamos, não há aqui nada de extraordinário. Queríamos conhecê-lo antes de o contratar. Quero ler esse relatório, repetiu Mikhail. Não posso autorizá-lo. A sério? Então ouça o que lhe digo. Ou tenho esse relatório na minha mão dentro de uma hora, ou desisto. Apanho o comboio da tarde para Estocolmo. Onde está o relatório? Os dois homens olharam-se fixamente durante alguns segundos. Então Froda suspirou e desviou o olhar. No meu escritório, em casa. Froda tergiversou o mais que pôde. E já eram 6 da tarde, quando Mikhail teve finalmente nas mãos o relatório de Lisbeth Salander. Um pouco mais de 80 páginas de análise e 100 de artigos fotocopiados, certificados e outros registros dos pormenores da sua vida e carreira. Era uma experiência estranha ver-se descrito num documento que era uma mistura de biografia e relatório de serviços secretos. Estava cada vez mais espantado com a quantidade e a qualidade do pormenor. Lisbeth Salander fora desencantar coisas que ele julgava havia muito enterradas no húmus da história. Descobrira o seu relacionamento juvenil com uma mulher que fora uma ardorosa sindicalista e estava atualmente na política. Com quem diabo terá ela falado? Descobrira a banda de rock, os Boots Rap, de que com toda a certeza já ninguém se lembrava. Esmiuçara-lhe as finanças até ao último euro. Como o raio conseguiu? Como jornalista, Mikhail passara anos a desenterrar informações a respeito de pessoas e estava em posição de julgar a qualidade do trabalho de um ponto de vista puramente profissional. Não havia a mínima dúvida de que aquela Salander era um raio de uma investigadora. Duvidava que ele próprio conseguisse produzir uma peça comparável a respeito de alguém que desconhecesse totalmente. Apercebeu-se também de que nunca houvera qualquer razão para ele e Érica manterem as distâncias na presença do Vanger. Ele já sabia da velha relação entre os dois. O relatório continha uma avaliação perturbadoramente exata da situação financeira da Millennium. Henrik Vanger sabia exatamente como as coisas estavam periclitantes antes de contactar Érica pela primeira vez. Que espécie de jogo anda ele a jogar? O caso Wennerström era tratado a traços largos, mas era óbvio que quem escrever o relatório estivera presente no tribunal. O documento questionava a recusa dele em fazer comentários durante o julgamento. Menina esperta. No instante seguinte, Mikhail pôs-se rígido, quase incapaz de acreditar no que via. Lisbeth Salander incluíra uma breve passagem em que fazia a sua avaliação do que ia acontecer depois do julgamento. Reproduzia praticamente ipsis verbis o comunicado de imprensa que ele e Érica tinham emitido depois de se ter demitido de diretor da revista. Mas Salander usara o fraseado original. Olhou novamente para a capa do relatório. Estava datado de 3 dias antes da leitura da sentença. Era impossível. Nessa altura, o comunicado da imprensa só existia num único lugar, o computador dele. O iBook nem sequer o computador da redação. O texto nunca chegara a ser impresso. Nem Érica tinha uma cópia, apesar de terem conversado a respeito do assunto. Mikhail pousou o documento. Vestiu o casaco e saiu para a noite refulgente de estrelas, uma semana antes do São João. Caminhou ao longo da margem do canal, passando pela casa de Cecília Vanger e pelo luxuoso iate atracado junto à vila de Martin Vanger. Caminhava lentamente, pensando enquanto andava. Finalmente sentou-se numa rocha e ficou a olhar para as oscilantes boias luminosas da baía de Hedestad. Havia apenas uma conclusão possível. Esteve dentro do meu computador, Fröken Salander, disse em voz alta. É uma porra de uma hacker.